Plus Code, que é o número onde a ambulância, seja ela ambulância do município, do SAMU, Serviço Médico de Atendimento de Urgência, ou até do Corpo de Bombeiros, a polícia, de repente tem alguém querendo invadir sua propriedade, tem alguém rondando aí para roubar o seu maquinário. Aí se você dá identificação para a polícia, num instantinho a polícia chega. Então, gente, olha, o governo está fazendo as coisas que é para facilitar a vida. Não adianta o governo querer facilitar a vida de quem não quer ter a vida facilitada. Então, por favor, venha até a Casa da Agricultura, até a Secretaria de Agricultura, aqui na Casa da Lavoura, na Coronel Militão, para baixo ali do fórum, fica entre o fórum e aquele posto de estratégia de saúde da família. Aliás, ali é especialidades, né? É especialidades. Então fica ali a Casa da Agricultura, a Casa da Lavoura. Pegue o seu Plus Code e ajude a identificação do seu local, que é melhor, melhor não, é bom, é pra você mesmo, tá bem? Meio-dia e 24. Na Dinâmica FM. Jornal da Verdade. Dinâmica News. Olha, Arthur, mesmo com a alta de candidatos das forças de segurança, não, é bom, é pra você mesmo, tá bem? Meio-dia e 24. Na Dinâmica FM. Jornal da Verdade. Dinâmica News. Olha, Arthur, mesmo com a alta de candidatos das forças de segurança, hoje nós temos muitos policiais, nós temos policial tanto da Força de Segurança do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nós temos também com essa onda da Força de Segurança, nós temos também com essa onda da Força de Segurança Polícia Civil, né? E também os doutores. Mas a profissão mais usada como nome diurna na região de Itarabi é a de professor, conforme nós estamos revelando a partir de agora. Candidaturas de doutores, representantes das forças de segurança, tiveram alta por aqui nas eleições municipais deste ano. Mas os professores seguem maioria nas urnas em relação à disputa de 2020, principalmente nos grandes centros, viu? Para o pleito deste ano, em Rio Preto, 13 candidatos usam doutor no nome da urna, antes 7 na disputa passada. Por outro lado, professores continuam com o maior número nas urnas. São 16 candidaturas registradas para este ano. Em Rio Preto, por exemplo, as forças de segurança também tiveram um aumento para a corrida eleitoral deste ano. São 9 candidatos no município, incluindo vereadores e prefeito, que utilizam coronel, tenente, cabo ou policial no nome. Forças de segurança também tiveram um aumento para a corrida eleitoral deste ano. São 9 candidatos no município, incluindo vereadores e prefeito, que utilizam coronel, tenente, cabo ou policial no nome da urna. Nas 35 cidades que compõem a região metropolitana de Rio Preto, são 3.105 candidatos na corrida para o cargo de chefe do executivo ou para uma cadeira nas câmaras municipais. Tem candidaturas de cabeleireiros, de motoristas, no caso de Rio Preto, até de Papai Noel, você sabia? Segundo especialistas ouvidos, a estratégia de ligar o nome à profissão tem o objetivo de gerar identificação e conquistar votos. Em esfera regional, candidaturas em que a profissão de professor, indicando a profissão do postulante como nome de urna, somam 77 registros junto à Justiça Eleitoral. Um exemplo é o candidato a vereador, professor Leandro, do PDT, que disputa pela primeira vez e diz ter orgulho de levar a profissão como nome de campanha. Leandro acredita que o professor é admirado por representar a esperança de um mundo melhor pela educação. Usar a profissão no nome de campanha, disse ele, que lhe conecta com as famílias dos alunos, ex-alunos e todos os colegas da comunidade escolar. Agora, uma outra profissão que se destaca entre os nomes de urna na região é a profissão de doutores. 62 registros. São casos, por exemplo, de médicos ou mesmo advogados. Doutor André Luiz, PSB, por exemplo, está na quarta tentativa de se eleger. A primeira usando o doutor no nome. Para ele, que é advogado, usar doutor no nome é uma maneira de se tornar mais conhecido. Veja bem, ele diz que nunca quis colocar a profissão, porque ele achava que não era necessário. E muitas pessoas me falavam: ah, doutor, eu não sabia que era o senhor. Eu vi André Luiz, mas eu não sabia quem era. Aí eu falei que nessa eleição eu ia mudar. Por isso, dessa vez, eu coloquei doutor no nome. Agora, tem força de segurança, nós temos candidatos, né? Grupos que ficaram em evidência nos últimos anos são as forças de segurança e os pastores. Entre os candidatos da Força de Segurança, 12 são sargentos, 7 são cabos, 6 são tenentes, os outros se dividem em segurança policial, bombeiros, capitão, coronel, escrivão, guarda municipal e também investigador. A candidatura vereadora, Sargento Cristiane, que é do Republicanos, falou sobre o uso da patente no nome de urna, que adotou desde 2020. Ela disse: eu sou muito conhecida por sargento, uma patente da Polícia Militar, na qual atuei por 30 anos e tenho o maior orgulho disso. A maioria das pessoas me conhece como sargento, que ficou associado à profissão que eu sempre exerci. Entre os pastores candidatos, Carlão do JC, do Podemos, lá de Rio Preto, tenta retornar ao Legislativo, depois de ficar como suplente nas eleições de 2020, o candidato virou pastor há 2 anos e decidiu colocar o seu novo ofício na urna. Ainda que o novo nome de urna chame a atenção para o Carlão, não é o suficiente para voltar à Câmara. Quando fui graduado pastor, um outro pastor deu a ideia de colocar o pastor Carlão do JC. A gente não estava pensando em ganhar mais voto. É a nossa atividade. Se a gente não trabalhar, não vai ter votos. Se trabalhar, tem voto. A campanha é feita assim, afirmou ele, não é? Então, nós temos 77 professores, 62 doutores, profissão ou função, né? O sociólogo André Luiz Matos diz que a prática já ocorre há tempos. Em qualquer período histórico que a gente pegar, nós vamos encontrar essas denominações que fazem referência à atividade econômica do candidato ou uma referência cultural. Se a gente olhar lá nos anos de 1950, vai encontrar essas referências como é um elemento de identificação, né? O que muda, no entanto, é o protagonismo que uma ou outra profissão passa a ter em determinado tempo. Referências a militares, forças de segurança e pastores, por exemplo, cresceram com o advento do bolsonarismo a partir de 2018. Não é? Então está em que o candidato está inserido. Eu ainda falo com muita propriedade que o que ganha voto é sola de sapato e saliva. É uma forma que ainda vai demorar um pouco para poder sair da mente do eleitor. Tem eleitor que não gosta de receber candidato na sua casa, na sua rua, no clube, ou de repente até num ambiente de trabalho. Mas é bom ouvir todo mundo com muita atenção, acima de tudo com educação, porque é dali que você vai tirar os prós e os contras. Meio-dia 32, um rápido intervalo, daqui a pouco, giro de repórteres. Jornalismo 106.5. Valorize a sua empresa com a melhor imagem. Comunicação visual é com a Criartes. Criartes, toda qualidade. Criartes, credibilidade, estrutura mais completa, equipe profissional. Criartes é referência em comunicação visual. Adesivos, banners, fachadas em lona e ACM, letras caixa, panfletos, carimbos, brindes e muito mais. Rua Egídio Violim, 14, Nova Tanabi. Telefone 3272-4673. Criartes. 12 horas 33 minutos agora, meio-dia e 33. Olha, dicas de saúde para esta segunda-feira. Alimentos saudáveis que você não sabia. Tem muito alimento saudável que às vezes passa batido, você não sabe. Então nós vamos trazer como dicas de saúde, oferecimento Drogaria Central, uma no centro de Tanabi, outra no centro de Bálsamo. Caso precise de medicamento, de remédio manipulado, a central tem a Naturale, doutora Márcia Ribeiro Stephanie. Meio-dia e 34. Agora, na Dinâmica FM, o Jornal da Verdade traz dicas de saúde. Oferecimento, Drogaria Central. Você conhece, você confia. Direção, Luizinho Stephanie. Você sabia que existem alimentos que são incrivelmente saudáveis e muitas vezes subestimados? Sim, e muitas vezes deixamos de incluí-los na alimentação por falta de hábito. Por exemplo, a alga marinha, rica em iodo e antioxidantes, é excelente para a saúde da tireoide. A semente de chia, embora pequena, é uma poderosa fonte de ômega 3, fibras e proteínas. O cacau puro, diferente do chocolate processado, é rico em antioxidantes que protegem o coração. O vinagre de maçã, além de ser um ótimo tempero, pode ajudar na digestão e no controle dos níveis de açúcar no sangue. Por fim, o kefir, uma bebida fermentada, é rica em probióticos que beneficiam a saúde intestinal. Então, que tal tentar incluir esses alimentos na sua dieta? Eles podem trazer benefícios significativos à sua saúde. Dicas de saúde. A Drogaria Central te deseja uma vida plena com muita saúde. Agora, se precisar de qualquer tipo de medicamento, pode contar conosco. Se precisar de medicamento manipulado, a Central tem a Naturale. Direção, doutora Márcia Ribeiro Stephanie. Drogaria Central. Você conhece, você confia. Agora, meio-dia e 36, faça como centenas de pessoas e se conecte com a Eltec Internet, você também. O melhor atendimento totalmente humanizado, onde qualquer hora do dia ou da noite tem pessoas para te atender. Planos que cabem no seu bolso, instalação e Wi-Fi grátis e mais. Filmes e séries gratuitas nos planos a partir de 500 mega. Tá esperando o quê? Vai lá para a Eltec Internet, tá sempre conectada com você. Fale com a Eltec pelo WhatsApp 991-290480 ou diretamente lá na loja na Praça da Rodoviária 248 aqui em Tanabi. Na loja Marcelo Veiga e Célia Boutique sempre tem muitas novidades em roupas e calçados femininos e masculinos. Passe lá na loja e aproveite todas as promoções. E atenção, para você que faz aniversário neste mês, nas compras realizadas lá na loja, os aniversariantes ganham 20% de desconto e ainda pode parcelar a sua compra em até 6 vezes sem juros no cartão. Marcelo Veiga e Célia Boutique, sempre com muitas novidades para vocês. Meio-dia e 37, você está pronto para descobrir o melhor lugar da cidade? Conheça agora a Império Beer, a sua conveniência completa, agora com a loja 2 na rua Tomás de Carvalho, número 3, na Nova Tanabi. Lá você encontra tudo o que você precisa, desde bebidas em geral, drinks feitos na hora, linha completa de tabacaria e muito mais. Ah, e os preços? Os preços são baixinhos e a sua bebida acabou, não se preocupe não. É só pedir pelo WhatsApp 981-63-6535 e eles levam até você. Império Beer, loja 1 na esquina da Praça da Igreja Matriz e a loja 2 na rua Tomás de Carvalho, número 3, na Nova Tanabi. E bem ali ao lado, viu, ó, da Império Beer, ali na esquina da Praça da Igreja Matriz, bem ao lado tem o Açaí de Mateu, viu, agora aqui em Tanabi. Venha fazer parte e experimentar aí os cremes exclusivos que só o Di Matteo tem, viu? Incluindo o melhor creme de pistache do mundo. Além dos nossos copos prontos, você monta o seu açaí do jeito que você gosta. Com muita variedade e qualidade, não perca tempo. Vai lá conhecer a Di Matteo e descubra porque eles são a nova sensação aqui de Itanabi. Aqui não é só açaí, aqui é Di Matteo, viu? Na Praça João de Melo Macedo, número 14, aqui no centrinho de Itanabi. Inauguração amanhã com muitas promoções para vocês. Dar um toque de elegância ao seu dia? Venha para Perfumaria Estilos. Aqui você encontra os melhores esmaltes das melhores marcas e uma diversidade enorme de cores, perfumes e cosméticos que realçam a sua beleza e personalidade. Visite-nos hoje mesmo e descubra um mundo de beleza e sofisticação. Perfumaria Estilos, papelaria, brinquedos e perfumes, onde a sua beleza encontra o nosso estilo. Acesse nosso Facebook Perfumaria Estilos e descubra nossas ofertas. Rua Rui Barbosa, 317. Telefone 3272-1785. Direção Márcia e Maria Laranjeira. Santa Casa é um patrimônio da nossa cidade e é prioridade no mandato de Valdir Uchoa e do Nova Era. Nós vamos investir mais recursos para que o povo possa ser bem atendido. Mais médicos, inclusive pediatra. O povo tem sofrido muito. Vamos reativar o centro cirúrgico para que as pequenas cirurgias possam ser feitas aqui na nossa cidade. Para que as crianças voltem a nascer em Itanabi. É inadmissível, o povo está morrendo, está sofrendo. E a Santa Casa tem que ser atendida e o povo tem que ser respeitado. 22222 Dinâmica FM. Agora em Itanabi, Moonshine, a maior loja de produtos de limpeza do Brasil. Tudo para facilitar a sua vida, com maior rendimento e o melhor preço. São mais de 200 produtos para o dia a dia. Limpeza diária, pesada, para uso profissional, doméstico e também para veículos. Linha de concentrados para desinfecção, limpadores de pedra, superfícies, telas, vidros, roupas, meias encardidas, amaciantes, odorizadores e muito mais. Moonshine, Rua José Siriani, 179. WhatsApp 98820-3074. Seu ente querido merece uma despedida digna e respeitosa. E é exatamente o que a Funerária Nova Vida oferece. Especialista em translado, a Funerária Nova Vida oferece o melhor preço, orientação sobre liberação de corpo, documentação para translado terrestre e aéreo e parcerias com diversas empresas no Brasil, agilizando a remoção para a cidade de origem. Confie na Funerária Nova Vida. Atendimento a associados Prever e serviço particular. Rua Moacir Terra Sócio 527, ao lado do Cemitério Central. Telefone 3272-1630. Zap 997-710959. Funerária Nova Vida. Honrando vidas. Celebrando memórias. Olha só que interessante. A Dinâmica tem as melhores promoções. Você sabia que a City de Itanabi está sob nova direção? Pois é, e queremos convidar você para se juntar a nós. Seja um associado e desfrute de muitos benefícios que a City oferece. São benefícios para você e seus colaboradores. Ah, e tem muitas novidades vindo por aí. Fique ligado, uma cidade forte começa com a união empresarial e comercial. A City Itanabi, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2C, fone 3272-1385. Sob a nova direção do Leandro Caldeira, no Auto Clean, seu veículo tem a atenção que merece. Lavagem de banco, higienização interna, higienização de ar-condicionado, polimento comercial que dá mais brilho, polimento de faróis e lavagem especializada. Toda semana tem uma promoção diferente e o atendimento é imediato. Auto Clean Lava Car, Rua Coronel Militão, 550 Fundos. Zap 991-73-4154. Eles buscam e levam o seu carro. Correia Neto e Distribuição. Substituímos tubulações antigas, chegando a quase 1.000 metros de novas instalações. Também modificamos as bombas dos poços para modelos mais eficientes e tecnológicos. Implementamos também um sistema de monitoramento do nível da água, garantindo uma gestão inteligente e evitando crises. Com essas melhorias, Itanabi nunca mais enfrenta falta de água. Vote 40, juntos somos mais abastecimento para Itanabi. bate 40. O foguete decolou e não para de avançar. O Xandão e do Coxinha, Tanabi não vai parar. O foguete decolou e não para de avançar. O Xandão e do Coxinha, Tanabi não vai parar. 40! Olha pra nossa cidade, tá bonita de se ver. Você está ouvindo Jornal, Jornal da Verdade. Verdade. De... Agora, 12:44, vamos com o giro de repórteres sobre a política. O Senado quer ouvir Marina Silva sobre queimadas pelo país. Yuri Hudson traz a reportagem. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal quer ouvir a ministra Marina Silva sobre o aumento das queimadas em todo o país. Neste ano, de 1º de janeiro a 26 de agosto, foram registrados 110 mil focos de incêndio pelo Brasil.